Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Continuamos a falar de memória aqui onde já houve uma praia grande. Hoje é apenas uma avenida com esse nome, que no entanto continua muito dominada por um casarão, hoje conhecido precisamente como Palácio da Praia Grande. É aqui que hoje mora o governo, por assim dizer, João. Exato, o governo de Macau mora aqui desde antes da transição, mas nem sempre morou aqui. Aliás, depois dos governadores do século XVI, XVII, XVIII e parte do XIX terem vivido na Fortaleza do Monte, passaram-se cá para baixo e viveram ali ao fundo, no chamado Palácio das Repartições, onde hoje se realizam vários eventos culturais e que era a sede dos tribunais. Edifício aqui, que ainda hoje é conhecido como o Antigo Tribunal. Exatamente, portanto, aqui no centro da cidade. Eram uns casebres que não tinham a dignidade para alojar um governador de Macau. E de maneira que foi uma luta que ocorreu aqui em Macau durante muitos e muitos anos, que era arranjar instalações condignas para o governador de Macau. E a certa altura encontra-se o Palácio do Barão do Cercal. Pronto, o Palácio do Barão do Cercal, este Barão do Cercal, Alexandrino de Melo, que era uma figura completamente do século XIX. Um intelectual, um diletante, pode-se dizer. Muito... Dandy à maneira portuguesa. Exatamente, um dandy à maneira portuguesa, muito rico, e que é depois, curiosamente, ele é enviado novo para a universidade, para a Europa, mas curiosamente não vai para Portugal. Ele forma-se em Londres, em matemática, e depois acaba o curso de matemática e, portanto, quer um curso mais ou menos correspondente ao, diríamos hoje, de engenharia. E depois vai para salvo erro, Milão, para uma cidade italiana, onde se forma em arquitetura. E é um iluminista que aparece com um século ou mais de desfasamento, mas é uma figura desse estilo. O Barão do Cercal é responsável aqui por vários monumentos que ainda hoje permanecem, o Clube Militar, a Igreja do Cemitério de São Miguel e aqui o Palácio, que é feito por ele, mas há controvérsia, porque há quem diga que este risco é da autoria de Tomás de Aquino. Ora, Tomás de Aquino é o primeiro arquiteto de Macau e também, pode-se dizer, o primeiro diretor das obras públicas, assim se poderia chamar. Ou seja, é alguém que no governo põe um bocado de ordem na construção civil em Macau. Tomás de Aquino também é uma figura muito curiosa. Ele é português, mas de origem tailandesa. Sai muito cedo, ele inicia os estudos secundários aqui em Macau, mas faz o resto do liceu em Portugal. E forma-se em arquitetura, na altura não tinha o nome de Faculdade de Arquitetura, mas era o curso era de facto de arquitetura, e regressa quando, e forma-se com notas muito altas. E quando vem para Macau, ele é o homem chamado por tudo quanto era senhor importante, homens de dinheiro, para fazerem as suas mansões. E portanto temos por aí uma série de exemplos que sobreviveram deles. É o Palacete de Santa Sancha, construído por ele. Enfim, há um sem número e muitos deles deitados abaixo. É ele que constrói as mansões dos chamados Taipan, os homens do tráfico do ópio. Os magnatas. Exatamente, os magnatas ingleses. Tent, Jardines, Madsen, Bill, enfim, todos esses... Era o arquiteto do regime, como exatamente hoje se poderia dizer. Exatamente, era o arquiteto do regime. E, portanto, diz-se que este palácio terá sido feito pelo barão Alexandrino de Melo, mas pelo facto de Tomás de Aquino ser o único autorizado oficialmente a assinar os projetos, portanto, teria assinado o projeto, mas não seria dele a autoria. Portanto, é muito curioso porque ele tem um traço muito específico, neoclássico, portanto, que absorveu nos seus estudos em Londres aquele estilo inglês de construção. É uma época, isto estamos na segunda metade do século XIX, é uma época muito interessante, em que Macau está a entrar já num declínio acelerado, porque dá-se a ocupação de Hong Kong pelos ingleses, em 1841. E Macau vai perdendo importância. Exatamente, a partir daí começam-se a transferir as grandes casas daqui para o outro lado do Rio das Perlas, embora alguns, como o Jardines, por exemplo, nunca acreditou no futuro de Hong Kong. Prefere manter aqui o pés. Exatamente, e manteve-se sempre, viveu sempre em Macau e morreu em Macau. E de maneira que, portanto, há essa... Mas, nesse período, há um surto de desenvolvimento cuja razão não está completamente explicada, porque, em princípio, o tráfico do ópio passou-se também para o lado de Hong Kong, embora se saiba que Hong Kong nunca conseguiu afirmar-se como um centro desse tráfico. É? E o tráfico do ópio desapareceria em poucos anos. Exatamente. O Palácio da Praia Grande, um edifício que desde que foi construído se tornou emblemático das várias fases em que serviu Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo.